Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe, durante os próximos 60 minutos, já sabem, um programa sem palavra cantada, só instrumentais ou aqui e ali uma voz que canta qualquer coisa que não se entende. São essas as únicas possibilidades de ouvirmos ideias vocais. Começamos com Matti Bai, é um compositor sueco, autor de mais de 30 partituras para filmes e séries, grava também discos de inéditos e o último, saído no dia 27 de março de 2026 pela Denno Valley Records, aborda de uma forma ambiental aquilo que se designa por o som neoclássico. Sons reconhecidos da música erudita, sensíveis com outros manipulados por instrumentos digitais. By the Sea, de Matti Bai, começamos o Em Transe de hoje com 2010 PM. Boa noite, bem-vindos. Começámos com alguém que faz muitas bandas sonoras, chama-se Matty Bye. Ouvimos de By the Sea, o último deste sueco, 2010 PM, para seguirmos com uma banda sonora, excerto de Midnight Zone, uma realização de Julien Charrier, produção de Laurel Hallow, norte-americana, radicada na Europa, quase tudo gravado num piano Yamaha Transacoustic, desculpem o preciosismo, e também num sintetizador Montage, com arranjos de cordas, sons de campo, tudo misturado com uma harmonia hipnótica de Midnight Zone, filme de Julien Charrier, a música de Laurel Hallow com Sunlight Zone. Seguimos em frente com dois conhecidos aqui do Entranze, Caterina Barbieri, música italiana que trabalha sobretudo sintetizadores, em colaboração com o norueguês Bendik Giske, um virtuoso que é capaz de trabalhar e formular e materializar o exercício da respiração contínua enquanto toca saxofone. Do trabalho EP At Source, em frente com Persistence Buds, Caterina Barbieri e Bendik Giske. Volta ao Em Trans e também às edições discográficas, uma das nossas preferidas é francesa, chama-se Cécile Chat, conhecida nestas andanças por Colin, acaba de editar Libres Antes del Final. Ela que reside há uns anos na Catalunha, acaba de lançar um disco que também serve como elemento de superação, porque Cécile Chat voltou a aprender a nadar após décadas de fobia à água. Colin, com um tema longo, tema título de Libres Antes del Final, ouvimos lá em cima Persistence Butts com Caterina Barbieri e Bendik Gisk. Agora é outro dos nomes que vai passando regularmente nestas sessões do Em Trans de Portland. Matthew Robert Cooper, projeto Eluvium, vai para a terceira viagem chamada Virga, uma ideia iniciada em 2019, e se o tomo 2 de Virga era mais escuro e pesado, aqui está uma resposta luminosa com respiração. Virga 3 sai no dia 15 de maio e aqui está o avanço AM Eluvium no Em Trans. Quase no final desta sessão do In Transe, ouvimos AM, o single de avanço para a trilogia Virga. Sai no dia 15 de maio pela Temporary Residence, Alluvium. Para trás, Oyung, depois de ter passado 11 meses no estado do Iowa, faz uma espécie de contracartografia. Tentem perceber o que isto é, ouvindo o disco Iowa, de Oyung, com, entre outros temas, Memorial. Agora, Music for Intersecting Planes. Originalmente, o disco foi editado em 2018. Volta agora, numa reedição, e oferece-nos a música da franco-americana Leila Bordereuil e a compositora de órgão Kelly Malone, gravado entre Estocolmo e Paris. Music for Intersecting Planes. Tem lá Intersecting Planes. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Para trás, regresso aos discos de Richard Skelton com Ixiolite, uma das quatro miniaturas do EP For Piano, lançado este ano, no início de 2026, no dia 4 de janeiro. E é uma série, um conjunto íntimo de paisagens minimalistas, como Ixiolite, o tema em destaque no Em Transe de hoje, For Piano, edição mais recente de Richard Skelton. Finalizamos com o álbum que marca o comeback do francês Sylvain Chavot, uma figura central do minimalismo europeu moderno, claro está. O disco chama-se Le Zen dans l'art du tir à l'arc, perdoem o meu francês, uma espécie de manifesto reduzido ao piano, outros instrumentos de corda e eletrónica, tudo em gestos muito simples. The Complexity of the Simple, tem por lá este tema que não vou arriscar dizer de novo. Sylvain Chavot, no final do Em Transe de hoje. Já sabem, o programa pode ser ouvido nas diferentes plataformas de podcast. Subscrevam, por exemplo, Apple Podcast, se quiserem seguir o programa. Acedam a radioentranse.blogspot.com. Fiquem bem, até breve.